do refrão facinho, toca, toca. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabe assim eu não me torne popular. Porque eu fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabia assim o nome torne popular. Cansei de ser um intelectual dos vagabundos. Agora eu vou fazer como fez o Raimundo. Pra tocar no seu radinho eu vou ser mais convincente. Dessa vez eu te garanto que vai ser diferente. Pra ser coerente vou tentar te agradar. Com verso simples minha música vai ser popular. No palco vou mudar, meu show vai ser genial. Vou colocar uma morena e uma loira de fio dental, gritando sem parar. No hit do momento do refrão facinho, vai ser coisa de louco, uma febre mundial. Vou ser mais ampliado do que James Brown. Vou fazer sucesso no Google e no Faustão. Depois de 1 milhão de cópias vou comprar um busão e ser tipo Calypso do hip hop. E quero que se foda quem me chama de pop. Fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabe assim eu não me torne popular. Porque eu fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabe assim eu não me torne popular. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Agora eu fiz um hit, se liga só. Tipo é Se Eu Te Pego do Michel Teló. E é extremamente fácil de decorar. Até o Jota Quest vai querer regravar. O Silvio Santos vai me contratar pra um novo programa. JC Mulheres e Rimas em Copacabana. Vou ter tanta grana que quando me aposentar, até meus bisnetos não vão ter que trabalhar. Vão viver de herança e direitos autorais de uma música que eu fiz há 100 anos atrás. Ao invés de tocar Raul, vão gritar nos barzinhos: toca aquela música do refrão facinho. Sei que vai ter recalcado a todo momento pra falar que eu sou um traidor do movimento. Lamento se meu talento é tema de afronta. É que tapinha nas costas não pagam minhas contas. Fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabe assim eu não me torne popular. Porque eu fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabe assim eu não me torne popular. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Eu já fiz rima rara como os quadros de Van Gogh. Fiz música inspirada em Lenine e Gog. Fiz samba de raiz, mas vê se pode. Disseram que eu sou vendido por cantar pagode. Mas na malandragem eu descobri o segredo. Fiz uma música inspirada em Ari Toledo, cheia de piadas, só pra te divertir. Digna de pupurri do Latine, da Kelly Key. Agora vou ganhar todos os prêmios da MTV. Vou dar selinho na e não vou tá nem aí. Ostentação ou não, ninguém vai poder falar. Porque quando eu precisei, ninguém quis me ajudar. Mas como bom brasileiro, eu dei aquele jeitinho. E pra tocar no seu radinho, eu fiz um refrão facinho, sem me preocupar se vão ou não entender. Pelo menos o refrão ninguém vai esquecer. Porque fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabe assim eu não me torne popular. Porque eu fiz um refrão fácil, fácil, bem facinho, só pra te agradar e tocar no seu radinho. Fiz um refrão fácil, fácil de decorar. Quem sabe assim eu não me torne popular. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Quem canta comigo.